EDzinho. Segurando a minha mão, sorriso vai olhar pra mim. Depois que tocar seu coração, e se tornar o não, e não tornar o sim, deixa sua mãe virar minha sogra e o seu genro do seu pai. Quero ser um agono cunhado e o resto eu por andar. Deixa sua mãe virar minha sogra e o seu genro do seu pai. Seu irmão como cunhado, só te peço isso. É o Edazinho. De frente ao espelho ensaiei uma forma discreta de dizer. Conheço bem sua timidez. Segurando a minha mão, sorriso vai olhar pra mim. Depois que tocar seu coração, e se tornar o não, e o não tornar o sim, vou deixar sua mãe virar minha sogra e o seu genro do seu pai. Quero seu irmão como cunhado e o resto eu corro atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra e o seu genro do seu pai. Seu irmão como cunhado e o resto eu corro atrás. Vou deixar sua mãe virar minha sogra.